apenas sou mais um de um meio bem comum da comunidade. Também tenho pesadelos e dor de cotovelo em quantidade. Eu só vivo do que faço e faço do que vivo, minha razão. Vejo que se pode ver, tenho cabelo parecer, mas não dou opinião. Quando chega fevereiro, esqueço o ano inteiro, sambando na avenida. E lá vou eu, levando a vida não me levar. Problema meu, quem sabe de mim sou eu, e o resto deixa pra lá. E faço do que vivo, minha razão. Vejo que se pode ver, tenho cá meu parecer, mas não dou opinião. Quando chega fevereiro, esqueço o ano inteiro, sambando na avenida. Problema meu, quem sabe de mim sou eu, e o resto deixa pra lá.